Futuro obscuro, ladrão. Cotidiano decadente. Que os anjos do céu abençoem todos os guerreiros na caminhada. Que os meus pensamentos possam tocar seus sentimentos, sem rancor, sem ódio. Mesmo que o mundo que nós vivemos seja coberto de sangue, eu acredito que o paraíso voltará. Somente para aqueles que suaram pela medalha da vitória, sem corromper a fortaleza. Para que os fiel da periferia não desandem pelo vale das trevas perdidas. Eu acredito num homem que me ilumina todos os dias pelos becos e vielas percorridos na periferia. É desse jeito, ladrão. Se liga só, nossa cidade já não é mais a mesma. Assassinatos envolvidos no esquema. Queima de arquivo seria o motivo. Já se vê gente se matando por um salário mínimo. Supremacia da justiça aqui é foda. Vim do subúrbio cabuloso, só revolta. Manda um recado ao emissário que cumpra sua missão com os bandidos do Senado. O elemento usa terno e gravata de BMW, dando risada pelas nossas costas. A sociedade destruiu nossas favelas, trazendo drogas, armas, maldades, levando angústia pros becos e vielas. Ser parasita do governo é meu problema. Aqui se mata pobre, você vê, mas fecha o bico, é o dilema. O pior elemento é a testemunha, morre cheio de tiro na cara e um cabo de vassoura na bunda. Qualquer motivo, tiram sua vida. Já vi gente morrer por recusar um copo de bebida. Qual a meta queremos atingir? Daqui pra frente só minha coroa pra orar por mim. Na vida bandida, será que tem futuro? Vejo moleque de 12 anos cheio de maconha, bem na entrada do beco de toca, é, premiada até os dentes. No corre, corre, vai vendo dia a dia, fazendo os adiantos, incentivando a apologia ao crime, às drogas. O clima é tenebroso, sinistro e vingativo, mas o território é dominado por bandidos. O momento é de total turbulência, foda-se a polícia, o crime acaba com a adolescência. Quando os moleques deveriam estar dentro de casa, estão nas ruas se envolvendo com as drogas. Uma parcela de culpa é da TV, mundo medíocre tira tudo de você. Enquanto a gente se mata indo pra batalha, a madame coça a pomba e fica dando risada. Diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Não quero que o seu filho seja enterrado sem cabeça, como na briga na Febem. Cê lembra? Só tinha mano venenoso, do tipo apetitoso. Vacilou, é machadada no pescoço. O que me dá uma dor é ver alguma mãe chorar, mas sente pena do seu filho. Aí não dá, se estão aqui fora, eles aprontam o ru. Se tá aqui dentro, é todo mundo igual seu doutor. Diz o mano meu que já conviveu lá dentro. Carlinho sangue bom, maloqueiro consciente. E na quebrada é tudo estratégia. A rua é um campo de guerra, ninguém paga a comédia. Passo a passo as coisas vão mudar. Eu mantenho a fé em Deus que o paraíso voltará. Yo. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem pé, seguir um proceder, ter fé. Cê quer o quê? Crescer, desenvolver. Sobre a mira dos gambés, chance cê não vai ter. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem pé, seguir um proceder, ter fé. Cê quer o quê? Crescer, desenvolver. Sobre a mira dos gambés, chance cê não vai ter. Criminosos violentos, a cadeia está lotada de detentos. Assassinatos que não param na ilha. Dia após dia chora mais uma dona Maria por ter perdido seu filho no crime. Já virou moda matar um ao outro. Já virou moda ser traficante desde cedo. Na cidade turbulência, convivência com o medo. Isso aqui virou um inferno. Cada dia que passa mais uma cova aberta de um cemitério. Com a distância daqui para a cidade feliz, será que existe nesse meu país? E se um negro for rejeitado, como é que eu faço pra sair do meu barraco? Rezo para o santo e peço proteção. A nossa vida não precisa ser do cão. Não. Esquecido do outro lado da cidade, banalizado por toda a sociedade. Sai pra alguma trampo, te olho contra a cara. Doutorzinho engravatado, ainda ri da minha cara. Se eu sou bandido, ele tá fudido. Momento de rancor, traga dor no meu peito. Sou da periferia, favelado, preto. Se isso te incomoda, playboy, seja humilde e feliz, então seja como nós. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem pé, seguir um proceder, ter fé. Cê quer o quê? Crescer, desenvolver. Sobre a mira dos gambés, chance cê não vai ter. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem pé, seguir um proceder, ter fé. Cê quer o quê? Crescer, desenvolver. Sobre a mira dos gambés, chance cê não vai ter. Cada dia a convivência tá difícil. Qualquer preto é confundido com bandido. O crime satisfaz um ao outro. A pedra no cachimbo, os mano ficam louco. Meu oitão tá lotado até a boca. Minha palavra contra a polícia corre solta. Corrupção, conspiração com o povo do morro. Preto se liga, os 12 apóstolos estão soltos. Já extorquiram, mataram, roubaram. Mas mesmo assim a lei está do lado deles. Se fosse um pobre ficava impune, iria preso. Querem acabar com a gente, mas não. Meu povo é forte, o bastante combatente. A vida aqui é foda, a violência é frequente. Não, não reclame quando os morros descer. O armamento é pesado e muita gente vai morrer. O centro da cidade irá tremer. Qualquer laia, os mano é pá pá pá. Aqui é foda, sem conversa, sem inveja. Subúrbio cabuloso da cidade sem comédia. Acha que tem moral pra pagar de gatão? Vai cola de BMW pra abusar dos irmão? Cusão, cai fora, aqui não é seu lugar. Meu povo é bem humilde, saiba bem como chegar. A nossa luta nunca vai parar. Eu tenho fé em Deus, pois na favela é o nosso lugar. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem pé, seguir o proceder, ter fé. Crescer, desenvolver, sobre a mira dos cambés, chance cê não vai ter. Isso é real, difícil é sobreviver. Manter sem fé, seguir o proceder, ter fé. Cê quer o quê? Crescer, desenvolver, sobre a mira dos cambés, chance cê não vai ter.